frente, meu caminho findará. Faz tanto tempo nesta jornada, além dos montes, minha vida findará. Além dos montes, muito além, o meu lugar preparado já está. Além dos montes, muito além, o meu lugar preparado já está. Quase sempre tem que chorar horas amargas em minha vida. Pouco a pouco, mais um dia vou chegar. Além dos montes, muito além, o meu lugar preparado já está. Além dos montes,